todo amor é assim, como uma história sem fim, e tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora, mas meu coração está preso. Mas todo amor é...